Olá, aqui é Gustavo Abadi e está iniciando o podcast O Homem Segundo o Plano de Deus. Eu tenho falado a vocês, através das ondas da Rádio Mãe de Deus, sobre as histórias do homem e dos homens da Bíblia, seus acertos, seus erros, suas virtudes e seus vícios. Hoje eu quero lhes falar a respeito da história de Salomão e de algumas lições que ele tem para nos ensinar. A primeira grande lição é o anúncio que o rei Davi faz no final do livro de 2 Samuel, em que ele chama o seu filho, e no começo do livro dos reis também. Ele chama o seu filho e diz: Olha, eu vou para onde todo homem vai. Sê forte e corajoso, és Tovir. Salomão, um menino de 8 anos de idade, assume o trono de Israel. O reino estava unificado, as tribos estavam todas em conjunto com o seu rei. Mas é um menino que vai governar. E o incentivo de Davi é: seja homem, seja corajoso, siga as leis do Senhor. Você tem um grande trabalho pela frente, mas segue as leis do Senhor para que tudo te vá bem. E este é um desafio que nós temos que viver em nossas famílias, em nossas comunidades, em nossas paróquias. Ajudar a formar novos homens. Homens que sabem que devem ser fortes e corajosos, firmes nas leis do Senhor, para que eles saibam o caminho certo. E muito mais homens que são formados para serem como Salomão, que não se importam em riqueza. E que pedem a Deus sabedoria. Sabedoria do céu, sabedoria do alto. E isto é o que acontece com Salomão. Salomão pede sabedoria a Deus para governar o povo. Salomão pede que Deus o ajude. E Deus lhe dá sabedoria e acresce a riqueza. E lhe dá 40 anos de reinado em paz. No entanto, Salomão erra, porque ao fazer política e não buscar a face do Senhor, entrega-se a acordos que são selados com casamentos com mulheres de outras nações, quebrando a lei do Senhor, multiplicando cavalos e o exército, quando Deus seria a vitória, e fazendo recenseamento ao povo, para que pudesse ter conhecimento das coisas, coisas que eram expressamente proibidas na lei de Deus. O grande rei Salomão, que iniciou bem a sua jornada, cai nos mesmos erros que Saul. Começa bem a jornada, mas termina mal. Mas ele tem a sua última chance. E percebe os seus erros, bastando ler o livro do Eclesiastes, aonde o homem já está velho e enfastiado, o pregador já não quer mais viver, tudo é vaidade, exceto que nós devemos temer ao Senhor todos os dias de nossas vidas. Veja, Salomão é um importante exemplo de como devemos viver. E como nós devemos nos afastar dos erros. Quando Deus é nossa herança, nós temos que viver a vida inteira com esta herança. Não podemos escolher momentos aonde Deus governa e aonde você governa. Deus é o governador de nossas vidas, Ele é o soberano. E a minha pergunta, a pergunta que eu faço a você é: toda a sua vida está na mão de Deus? Todos os seus caminhos estão nas mãos do Senhor? Você confiou a sua vida inteira a Deus esperando que Ele faça o resto? Ou há áreas da sua vida aonde ainda você se acha Senhor e aonde Deus não, você não permitiu acesso a Deus? É muito triste, meus irmãos, quando nós achamos que podemos governar as nossas vidas e fazemos isso à revelia da vontade do Senhor. Salomão inicia bem a sua jornada, mas depois ele sofre como Davi sofreu, pois seus filhos são homens extremamente mimados e não sabem conduzir o reino. E então Deus tem que dividir o reino. Porque não, estes meninos, estes homens, os filhos de Salomão, não receberam o mesmo conselho que Salomão recebeu de Davi. Seja homem, estovir. Que Deus nos ajude a enxergar o valor que este conselho traz em si. Existem coisas que constituem um homem de Deus. A principal dela é a presença de Deus. Buscar incessantemente ao Senhor em tudo em nossas vidas, em tudo, através da oração, através dos sacramentos, através da leitura da Escritura e meditação. Nós precisamos do Senhor. E a partir disso, de estar diante do Senhor, é que nós tomaremos nossas decisões. Com quem casaremos, como criaremos nossos filhos, como serviremos ao Senhor na paróquia, no mundo, no nosso trabalho, nos nossos estudos. Aprendamos com Salomão, naquilo em que ele era um servo do Senhor, e evitemos o seu exemplo, naquilo em que ele se tornou um ímpio. Sim, o homem mais sábio do mundo, que foi Salomão, cometeu erros. E eu e você cometeremos também. Mas tenhamos a certeza que temos conosco o advogado fiel, justo, que é Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Até o próximo podcast.